Panorama Agrícola para 8 de agosto de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é sexta-feira de lua crescente, 8 de agosto de 2014, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos, está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: quem nada não se afoga. No programa de hoje você ouve uma dica sobre saúde. No noticiário do Panorama Agrícola, abertas as inscrições para o Prêmio EPAGRE Escola Ecologia. Na entrevista, a previsão do clima e do fenômeno El Niño para agosto, setembro e outubro. No boletim do SC Rural, você confere as ações da SIDASC. E domingo, você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Para sugestões de pauta e para participar do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ouça este e outros programas no site da EPAGRE e no site do Governo do Estado. Dica do dia. Mulher agricultora, na menopausa, mesmo que precoce, tenha um acompanhamento rigoroso do seu médico se você precisar de reposição hormonal. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a reposição hormonal pode aumentar o risco de câncer de mama. É hora das notícias. Estão abertas as inscrições para o Prêmio EPAGRE Escola Ecologia. É a oitava edição desse prêmio, com apoio do Santa Catarina Rural, prêmio que busca dar visibilidade a projetos de educação ambiental rural executados em escolas públicas das áreas rural, pesqueira e também em comunidades indígenas. Anualmente, 10 escolas são premiadas. Este ano, a premiação ocorrerá em Florianópolis, nos dias 2 e 3 de dezembro. Se você tem um projeto nessa área de educação ambiental rural, procure a EPAGRE do seu município para fazer a inscrição da sua escola na oitava edição do Prêmio EPAGRE Escola Ecologia. Participe! Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, nós conversamos com o presidente da SIDASC, Enori Barbieri. Ele fala das ações da companhia, que é uma das executoras desse programa de Estado Santa Catarina Rural. Olha, dizer que a SIDASC pela primeira vez participa do SC Rural. A gente chama de microbacias 3 internamente. Mas ela veio agora com a proposta, que é a proposta que dá condições de mercado aos produtos dos pequenos agricultores, principalmente em forma de associativismo, de cooperativas, e a SIDASC está participando na questão sanitária desses produtos, mas principalmente na qualidade alimentar. Hoje nós sabemos que para se consumir alimento, é preciso que esse alimento tenha uma segurança alimentar através da inspeção, através de boas práticas, e a SIDASC está fazendo aquilo que lhe cabe, principalmente na área de inspeção, trabalhando pela segurança alimentar, para que esses produtos que o SC Rural patrocina, que está deixando a condição dos pequenos produtores transformarem aquilo que produzem lá na sua propriedade em forma de agregação de valores, a SIDASC, fazendo a parte dela, com certeza vai dar essa condição de mercado para que esses produtos cheguem ao consumidor e melhore a condição econômica e financeira dessas famílias e possam permanecer, apesar de pequena propriedade, com agregação de valor lá no campo que tanto o Estado precisa pelo seu modelo fundiário, que é de pequena propriedade. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, no boletim do SC Rural, o presidente da SIDASC, Enori Barbieri. Atmosfera. Estudos e projetos da EPAGRE-CIRAM. Com apoio da EPAGRI-CIRAM, a EPAGRI sediou recentemente um evento nacional com a Defesa Civil e meteorologistas para avaliar a formação ou não do fenômeno El Niño no Pacífico Equatorial. O Panorama Agrícola ouviu sobre esse assunto Ana Bárbara Coutinho de Melo, meteorologista a serviço do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Afinal, haverá ou não El Niño? Com a resposta, Ana Bárbara Coutinho de Melo. O El Niño ele está em desenvolvimento desde abril, de abril para maio, ele já se estabeleceu um pouco ali na região do Pacífico Leste, próximo à América do Sul. Ele está em desenvolvimento, mas ele não está totalmente acoplado em oceano e atmosfera. A gente precisa de alguns índices para caracterizar o fenômeno. Ele demora um pouco para se configurar, porque precisa realmente haver esse acoplamento. No Pacífico Leste, aqui próximo da nossa da América do Sul, a gente já sente que ele está acoplado, que tem um pouco da influência dele também agora nas chuvas. A gente já tem um pouco de excesso de chuva aqui na região sul e falta de chuva no norte da América do Sul, no norte do Brasil. Essa previsão de mais chuvas deve acontecer em agosto, setembro, outubro ou não? Então, para os meses de agosto, setembro e outubro, principalmente o início, a gente não espera tanta chuva ainda, até porque a gente sentiu que o fenômeno ele regrediu um pouco. A subsuperfície do oceano, que estava muito aquecida no final de abril, maio e principalmente no mês de junho, ela já diminuiu bastante, as águas voltaram a ficar menos quentes, próximas à normal, e a gente espera que isso enfraqueça um pouco o fenômeno. Por isso que os modelos de previsão climática eles indicam a possível configuração do El Niño, mas com características de fraco a moderado. Não há, então, motivos para grandes preocupações? No momento, não. No início, a gente até se preocupou um pouco. As anomalias estavam muito mais fortes, né? O aquecimento estava muito mais forte aqui próximo no Pacífico Leste. Mas, no decorrer do tempo, ele foi enfraquecendo. Então, ele não desconfigurou, ele continua evoluindo, mas a tendência é que ele se caracterize com menos intensidade. Para o ouvinte se atualizar e lembrar, El Niño significa? Então, o El Niño, na verdade, é um fenômeno que são duas fases. É o fenômeno El Niño, oscilação sul, ele tem duas fases. A fase quente é o aquecimento do Pacífico Equatorial. Então, as águas superficiais, os ventos enfraquecem, as águas começam a aquecer na faixa mais central, equatorial do Pacífico. Nos eventos frios, que a gente considera evento frio e quente, né? O frio é o contrário. As águas superficiais, os ventos começam a ficar muito intensos e as águas superficiais resfriam. Então, há uma diminuição das temperaturas e elas ficam mais frias que o normal. E nesses casos, a gente tem outros impactos. Mas, para isso, também precisa que o fenômeno se estabeleça. O monitoramento é diário? O monitoramento, na verdade, o monitoramento do El Niño, ele é mensal, ele é semanal. As temperaturas dos oceanos, elas não mudam assim tão rapidamente. Então, as mudanças ocorrem de mês para mês, até semanalmente a gente consegue ver alguma mudança. Mas essas mudanças, elas só são consideradas em quatro semanas, porque aí a gente sente um padrão mais, digamos, homogêneo. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com a meteorologista Ana Bárbara Coutinho de Melo. A mesma mão que conduz, arado foi inchada, colhe o fruto que semeou. Em sua terra bem cuidada, o resultado do trabalho brota da lavoura e da criação. Graças ao esforço organizado e à boa administração. Canta, canta, meu amigo, o fruto do teu suor. Canta, canta com orgulho, por ter colhido o melhor. Canta, canta, meu amigo, o fruto do teu suor. Canta, canta com orgulho, por ter colhido o melhor. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRI.